em todo o Brasil. Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta no 45º e último dia de campanha eleitoral de 2016, na qual, sim, uns e outros aí tentaram e continuam tentando, né? Tentando nos passar a perna em busca do nosso precioso voto. Eu disse precioso, Smigol, precioso! E para não ser enganado de novo, que tal encarar as coisas da seguinte maneira? Ó, prefeito e vereador não estão aí para mandar, mas para obedecer. E obedecer o quê? Justamente a vontade do povo manifestada nas urnas através de votos e no dia a dia através das reivindicações que são, né, as manifestações mais saudáveis da democracia. Pois bem, se o político eleito está aí para obedecer e não para mandar, que tal você comportar-se como chefe? É sério, porque afinal, né, o salário do político quem vai pagar é você, então nada mais justo que você, como cidadão, esteja no comando. Então, agora sim quero chegar aqui ao ponto que eu pretendo abordar. E olha só, se você fosse um empresário, por exemplo, você pagaria com o dinheiro do seu bolso ou da sua empresa um salário de mais de 9 mil reais, que é o salário de um vereador, para alguém que você não confia? Para alguém com reputação mais do que duvidosa? Você entregaria todo o seu dinheiro para um gerente ou prefeito de quem você tem sérias desconfianças? Então, né? Porque o dinheiro que está lá no caixa da prefeitura nada mais é do que o seu dinheiro recolhido em forma de impostos. Esse é o tipo de coisa que não precisa desenhar para entender, né? Então encare tudo como se fosse uma entrevista de seleção, com você na condição de decidir se o candidato merece ou não um emprego muitíssimo bem remunerado com um contrato de 4 anos. Ó, e se não merecer, a porta da rua é a serventia da casa. Simples assim. Bote pra fora da vida pública. Já imaginou também se o ato de escolher um candidato fosse como um paredão de reality show? Quem você eliminaria? A quem você entregaria o prêmio? Pode parecer que não, mas é bem isso aí, né? Um Big Brother político jogado muitas vezes por lobos em pele de cordeirinho, no mais selvagem estilo Jogos Vorazes. E na semana final de campanha, teve candidato batendo, mas apresentando proposta que é bom, né? Bom, até apresentou alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, de viabilidade altamente questionável, aliás, mas bom mesmo é bater, né? É apontar os defeitos do outro candidato, se esquecendo que seu próprio teto é de vidro, e de vidro bem fininho, diga-se de passagem, né? Um dos momentos mais hilários aí, hilários, né? Você entendeu o sentido, né? Do último debate, ou, vamos lá, né? Deprimente. Você escolhe, foi quando um candidato questionou o outro sobre ficha suja, sendo que ele próprio responde a vários processos e só não foi enquadrado na lei do ficha suja ainda, né? Porque não tem condenação de segunda instância ainda. Vergonha alheia pra ninguém botar defeito. E olha, ainda tem gente que engole esse tipo de conversinha. Ou não, né? Porque se o resultado amanhã for um fiasco na urna, bom, sinal de que não somos tão bobos quanto eles que fazem esse tipo de jogo pensando que nós somos bobos e bobos mesmo, né? E se você já está cansado de ser feito de trouxa, eis aí a oportunidade de se livrar de vez de quem te engana. Seja o que está na ativa, seja aquele que quer voltar ou aquele que quer assumir o pote pela primeira vez mediante promessas mequetrefes e enganosas. Nos ajude, então, a enterrar de vez essa história de engana que a gente gosta. Eu não gosto, hein?